Muito boa tarde, bem-vindos a mais um Conversa de Esquina e hoje recebemos o Senhor da Rádio. Eu nunca quis apaixonar-me assim desse jeito. Já ouvi alguém dizer: mulher tem muito jeito. Se ela veio assim, com calma, como quem não quer nada, não. E eu sei que ela esconde em si uma arma mortal, pois quando toca em mim, meu corpo não dá sinal. E o seu andar rouba sempre o meu olhar, yeah. Não faz assim, tu sabes que eu não vou conseguir resistir. Tem dor de mim, devolva-me o coração, para que levar longe de mim, yeah. Ela é gatuna, está a roubar meu coração. Entra na minha mente sem autorização. Rouba milhões de beijos, rouba milhões de amassos. Não dá tempo sequer para eu me defender. Já tentei pôr código no meu coração, mas ela quebra o código com um simples jajão. É uma profissional, é fora do normal, com seu jeito sensual me faz bem e faz mal. Todos os meus pensamentos ela levou, e todo o meu carinho ela guardou, e até o meu orgulho ela derrubou. Ela está-me a roubar. Está a roubar meu coração. Entra na minha mente sem autorização. Rouba milhões de beijos, rouba milhões de amassos. Não dá tempo sequer para eu me defender. Já que eu não pude evitar cair nas tuas mãos, agora toma conta do meu coração. Por favor, não magoa, por favor, não me engana, por favor, não me trata mal. Já que eu não pude evitar cair nas tuas mãos, agora toma conta do meu coração. Por favor, não magoa, por favor, não me engana, por favor, não me trata mal. Ela é gatuna, está a roubar meu coração. Entra na minha mente sem autorização. Rouba milhões de beijos, rouba milhões de amassos. Não dá tempo sequer para eu me defender. Ela é gatuna, está a roubar meu coração. Entra na minha mente sem autorização. Rouba milhões de beijos, rouba milhões de amassos. Não dá tempo sequer para eu me defender. Ela é gatuna, está a roubar meu coração. E começamos assim em português mais uma edição das Conversas de Esquina e hoje uma edição muito especial. Recebemos na nossa casa o senhor da rádio, o homem da rádio, António Sala. Muito obrigado por ter aceito o convite das Conversas de Esquina. É um prazer tê-lo comigo aqui nesta entrevista. Muito obrigado, o prazer também é meu e é bom estar aqui. António Sala, muito obrigado mais uma vez por ter aceito o convite das Conversas de Esquina. A paixão pela rádio sente-se, mas também se consegue explicar? Acho que sim, que é capaz de se conseguir explicar, embora tenha muito de irracional, há muito de emotivo. A paixão pela rádio é uma paixão por sons, por vozes, por mistérios, por silêncios, por músicas. E, acima de tudo, é esta coisa fantástica de poder comunicar através só de um sentido que é a voz, que é uma coisa extraordinária, quer dizer, que é o principal veículo de comunicação. Eu uma vez lembro-me de ter assistido a uma conferência em que o principal orador dizia que o principal instrumento do homem era a sua voz, era a palavra. e que nenhuma guerra começava com beligerância de tiros, normalmente começava por palavras. Que dois países, antes de dispararem o primeiro tiro, ou a primeira arma, hoje não sei o que é que se dispara, não é? Porque, mas antes da beligerância começar, começava a beligerância das palavras. E se nós pensarmos na história, realmente isto é verdade, não é? Isto traduz a força da palavra. A força para o mal, neste exemplo, mas a força para o bem quando ela se utiliza no sentido positivo das coisas, quando ela serve para juntar povos, gentes e pessoas, quando ela só serve para dinamizar potenciais ideais, quando ela serve para catalisar ideias, princípios, filosofias que se querem ver definidos, defendidos ou espalhados. A voz faz mover o mundo? Faz. Faz. Infelizmente, em todas as vozes o fazem mover no melhor sentido. Mas é a maior arma que um ser humano pode ter? É uma arma poderosa, é uma arma poderosa. Não sei se será a maior, mas é uma das maiores indiscutivelmente. Não é? Que nos distingue do mundo em que vivemos? Sim. A palavra, aliás, para as pessoas que por exemplo, que são espiritualmente ativas e que cultivam uma religião, o caso do catolicismo, o caso de todas as religiões da cristandade, do cristianismo, a definição de Cristo é exatamente o verbo, ele é a palavra. E se nós pensarmos nisso, o que ele deixa são ensinamentos através exatamente de quê? Dos seus sermões, do sermão da montanha, das pregações. A palavra sempre foi uma forma de ligação direta para o homem. E o homem, mesmo quando se encontrava e quando o homem começa a descobrir outros homens e em que as linguagens, a língua não era a mesma, a grande dificuldade era eles começarem a encontrar a palavra, e só conseguiam criar pontes quando havia um entendimento, quando eles percebiam que determinada palavra de uma tribo queria dizer e entendiam o que era na outra. Aí está a ação da palavra. E a rádio é fundamentalmente isso, é a palavra. Até mesmo agora, quando ouvimos o Paulo Gonzo, é música, mas a música é a embalagem para uma mensagem, para um tema e para palavras que lá estão metidas. É a palavra sempre. E os portugueses voltaram a encontrar-se com a rádio? Voltaram-se a apaixonar pela rádio? Ou nunca estiveram de costas voltadas? Não, vamos lá ver. Eu acho que os portugueses sempre gostaram de rádio. E acho que, e hoje eu acho que os jovens gostam muito de rádio. Só que a rádio mudou muito. Eu comecei a trabalhar numa altura em que já não havia o culto da rádio também como havia antes de mim, que era das pessoas à noite, porque não existia televisão, não existia internet, e as pessoas à noite reuniam-se em casa para ouvir a telefonia, à volta da telefonia. Eu já não pertenço a essa geração, mas mesmo assim pertenço a uma geração que cultivava e cultiva o ouvir rádio. Hoje, aquela forma tradicional da telefonia, eu acho que só existe quando se vai de carro e quando se tem o autorrádio ligado. Agora, ouve-se rádio e continua-se a ouvir rádio e muitas coisas. Eu cada vez encontro mais pessoas que estão a trabalhar e que estão com o seu computador ligado e a ouvir rádio. Pessoas que estão online a ouvir rádio. A rádio hoje começa a estar em vários suportes, em várias coisas, não é? Há no relógio, há no computador, há nos smartphones, nos iPhones, há em tudo. A rádio está presente em todas as coisas. E ao contrário daquilo que muita gente dizia, que era a internet veio matar a rádio, a televisão vinha destruir a rádio. Não parece, parece-me que a rádio tem tido o golpe de rins, tem tido a capacidade de saber dar a volta e de saber aproveitar até os seus potenciais inimigos. E tem sabido pendurar neles muito bem e vai a reboque disso, e estou convencido de muitos, aqueles que nos estão a ouvir estão online, estão através de uma forma de comunicação que se calhar aqui há uns anos atrás pensava-se, isto vai matar a rádio. Não vai matar, vai alimentá-la, antes pelo contrário, não é? Esta rádio moldada em números de luta pelas audiências não a torna menos humana? Torna. Aliás, tudo que é altamente competitivo, exageradamente competitivo, e faz parte desta sociedade que nós criamos, em que nós vivemos, este mercado de consumo, acaba por ser tão competitivo que depois desumaniza um bocadinho as coisas, não é? A rádio hoje tem, salvo raríssimas e honrosas exceções, tem pouco programa de autor. Eu sou um lutador, sou um fanático, sou um defensor, sou um fundamentalista do programa de autor. E porquê? Porque acho que a rádio não é diferente do livro, nem é diferente do filme. Um filme é um retrato, normalmente, e é a expressão de uma história contada por um realizador, que a conta à sua maneira, tem a sua assinatura. O mesmo guião e o mesmo filme, feito por outro homem ou por outra mulher, é a mesma história, tudo, mas é diferente, é marcadamente diferente. Como um livro. Eu, se tiver 30 alunos e contar uma história e disser, passem-me isto a um livro, passem-me isto a uma crónica, a história é a mesma e todos vão contar a história, mas não há duas histórias iguais. E depois o que ressalta é aquele que a soube contar melhor, que teve engenho e arte para saber tornar atrativa e para a tornar melhor. Portanto, as letras com que eu escrevo são as mesmas letras com que escreve o António Lobo Antunes. As palavras que eu utilizo, a gramática, o verbo que eu tenho, o mesmo que ele tem, a diferença está na arte que ele tem a escrever e que eu não tenho a escrever. E na rádio isso é fundamental. E a rádio, quando tem a possibilidade, ao longo de 24 horas, de ter 12 autores, por exemplo, a fazê-la, quem diz 12 diz 14, ou diz 24, uma hora a cada um, não sei, como ela estiver paginada, dividida. Essa rádio vai ser demonstrativa de sensibilidades, vai ser a imagem muito dos gostos musicais, da forma de escrever, da forma de encarar o apontamento, da forma de fazer a crítica, da forma de conversar com as pessoas. Isso torna tudo diferente e isso é a beleza, é como na fotografia, o contraste entre as coisas. A rádio formatada, a rádio que apenas depende e sabe que o que as pessoas querem ouvir é só 10 temas por dia, que são sempre aqueles, são todas iguais. Você não é diferente de ninguém, nenhuma estação de rádio é diferente desta, nenhum programa é diferente do seu programa a tocar os mesmos discos. A diferença marca-se no intervalo entre os discos, que é diferente. A rádio hoje tem falsidade? Eu não diria, quer dizer, não quero ser tão pesado, não quero utilizar essa palavra, que acho um bocado violento. Falta-lhe alma, faltam-lhe pessoas dentro. Falta-lhe um bocado a naturalidade, a espontaneidade. Eu acho que perdemos, temos medo quase de nos enganarmos em rádio, de tossir, perdão, em rádio, quer dizer, de ser naturais. É o próprio erro gramatical. Claro, temos um bocado de medo, quer dizer, e então temos uma rádio tão perfeita. Eu, por exemplo, eu sou muito contra, eu sei que hoje há programas, há sistemas que fazem com que um programa direto seja direto QB, e portanto nós podemos ir introduzindo e gravando as coisas um minuto antes de elas irem para o ar. E podemos fazer uma coisa que é nunca errar, ou seja, utilizar a versão perfeita para meter no ar. Se me perguntarem se isso é bom, é, mas ao mesmo tempo também não é. A capacidade de nos enganarmos, a capacidade do improviso, às vezes a pausa, a dúvida, a palavra que é pensada e que por isso mesmo tem uma espécie de três pontinhos que não se vê, mas se ouvem, isso é extremamente importante. E eu defendo muito isso. É a mesma coisa, vamos lá ver. Uma entrevista em direto é sempre uma entrevista em direto. Se me perguntarem, e com pós-produção, e se for produzida, e se forem tirados os erros, os silêncios e as coisas, é outra forma. Passa a ser um videoclipe de uma entrevista. É diferente. Se me perguntarem, fica mais perfeito. Fica sem os erros que lá estariam, mas esses erros são naturais porque nós somos humanos e errar é perfeitamente humano. E ter falhas e parar para pensar e ter hesitações na escolha da palavra é normalíssimo. A perfeição é a pior das imperfeições? A perfeição deve ser uma luta constante. Eu acho que a perfeição é assim um objetivo. Não digo que inalcançável, mas que deve ser perseguido, como nós atrás do pote com as moedas no fim do arco-íris. Mas com a consciência que nunca é alcançado. Mas nunca se chega. E nunca se chega por isto, repara. Eu estou farto de ler o livro perfeito e de ver o filme perfeito. Eu recordo-me de ver filmes há 20 anos que me diziam, é o cúmulo da perfeição. Atenção, melhor que isto nunca se vai fazer e tecnicamente nunca se irá atingir. E hoje eu vejo farto-me de rir com isso, quer dizer, porque realmente é mentira. Ultrapassámos isso, caminhámos, seguimos em frente, ultrapassámos. E a caminhada do homem e de tudo que ele faz, incluindo a rádio, é isso também. A perfeição está sempre a mudar de sentido. Mas para quem hoje ouve a rádio como ela está, essas mesmas pessoas estão preparadas para os erros, para os silêncios, para as pausas? Têm tolerância em relação a isso? Há quem não tenha, mas eu não estou muito preocupado com as pessoas que não têm, porque acho que essas são intolerantes em relação a tudo, não é? A rádio precisa novamente escolher o seu público? Eu acho que eu gostava mais que fosse o público a escolher a rádio, de que a rádio escolher o seu público. Eu gosto do risco, eu gosto do o chamado empreendedorismo, uma palavra agora muito em moda, mas eu gosto muito do indivíduo que vai para um sítio, que tem um dinheiro para investir e diz, o que é que falta aqui? O que é que eu gostaria de fazer aqui? E ele tem um sonho e que vai atrás do sonho e constrói uma coisa com riscos, não sabendo se as pessoas aderem ou não. E ele vai ter de criar depois as empatias, vai ter de promover, vai ter de mostrar que aquele produto, ou que aquele artigo, ou que aquilo, o serviço que ele tem para prestar, pode ser útil às pessoas e é uma coisa boa. Prefiro isso que o tipo que encomenda um estudo de mercado, que lhe diz que naquela rua é preciso vender parafusos, e o tipo vai vender parafusos, porque não há lojas de parafusos ali. Vai fazer um excelente negócio, mas se calhar não era a vocação dele, e não é nada. Está-se na rádio a seguir aquilo que é o caminho mais fácil? Não sei se será o mais fácil. Parece o mais fácil, mas não sei se é. Há medo de levar alguns nãos? Há medo. Há medo de arriscar. Há medo de arriscar. Você repare, hoje em dia, num programa, nas chamadas grandes estações, os grandes canais nacionais, sejam eles a Rádio Comercial, a FM, seja a RFM, seja quem for, quase não há tempo e tem-se medo durante 3 minutos de arriscar um produto novo numa coisa insólita, numa coisa diferente e fazer daquilo uma batalha. Eu por acaso estou a dizer estes programas até ainda arriscam alguma coisa de quando em vez. Agora, há coisas que são incríveis, por exemplo, a prisão da playlist, a obrigatoriedade de uma playlist que tem de ser cumprida ao minuto. É uma coisa que a mim pessoalmente me cria alguma repulsa. Eu aqui há, sei lá, vão 2 anos, um ano e tal, 2 anos, eu vinha numa viagem, vinha do Norte e vinha ouvir rádio. E não vou dizer qual era a estação nem quem era, mas vinha ouvir e havia ouvintes que entravam em linha e conversavam. E entrou um senhor em linha e a conversa derivou porque ele privou com a Amália. Tinha privado com a Amália. Ele tinha sido imigrante, não sei em que país, e a Amália foi lá cantar e nunca lá tinha nenhum artista português. E ele, como bom português e que tinha saudades da sua pátria e tudo, foi ver a Amália e depois privou com ela. E depois contou uma história ou duas que eu achei interessantíssimas. Aliás, o locutor estava a fazer o programa, percebeu-se que ele também estava encantado e que foi uma conversa muito engraçada. E o senhor contou uma série de coisas e de pormenores dessa noite vivida entre ele e a Amália, que foi uma coisa fantástica. E quando terminaram a conversa, eu achei que a conversa foi mágica, e quando acabou aquilo eu nunca mais esqueço que a continuação do programa, o locutor disse não sei quantas horas, não sei que era o nosso programa, aí está, Rod Stewart. Eu nunca mais esqueço, foi o Rod Stewart. Porquê? E eu disse assim, meu Deus, na rádio que eu defendo, na rádio que eu imagino, nesta altura a playlist tinha de fazer aspas. E eu estava a berrar com o meu assistente e a dizer-lhe, fechando o microfone, vai buscar uma coisa qualquer da Amália. Porque aquela conversa só podia terminar, depois do encantamento que teve e daquilo que foi, só podia terminar a ouvir-se a Amália, quer dizer, não podia ser quem estava a seguir, fosse o Rod Stewart, ou fosse os U2, ou fosse quem fosse, ou os Azeitona. Portanto, este tipo de obrigatoriedade, de prisão, é tão opressor que retira a liberdade de fazer uma coisa que é lógica, não é? Perde-se assim a magia da rádio? Perde-se alguma, não é? Uma coisa que você está a fazer e que eu estou a achar muito giro e que estou a gostar e dou-lhe os parabéns, você está muito atento à minha conversa e está a olhar muito para mim. E não tem um guião à frente, não ouvia preparar perguntas. E eu acho que isso é extraordinário. Acho que nós devemos fazer os trabalhos de casa, devemos estar preparados em relação, por exemplo, a com quem vamos conversar. Mas devemos deixar um espaço muito grande para estar atentos ao que ele está a dizer, porque muitas vezes naquilo que ele está a dizer vão-nos surgir ideias e ele abre-nos caminhos para outras coisas. E devemos ir atrás, muitas vezes. E eu acho que hoje em dia isto está-se a perder um bocado. Eu às vezes dou entrevistas e faço conversas em que as coisas vêm tão meticulosamente estudadas. Eu, como sou um indivíduo, você já percebeu, e os ouvintes também, que eu falo muito, às vezes o que acontece é que na primeira resposta eu dou logo o meu palé e levo logo a dar respostas para três ou quatro que já estavam mais à frente. Depois volta a repetir. Pois, e então, o que acontece é que muitas vezes dá-me vontade de dizer, mas eu, quando me perguntam, depois a pergunta que lá estava escrita em quinto lugar, e eu dizia, mas eu isso já respondi. Embora ele não me tivesse perguntado, porque já me tinha adiantado, se calhar, por mera coincidência. Devemos estar sempre prontos para o inevitável. Hoje os jovens valores que ouvem e que fazem rádio já não sabem o que é a magia da rádio? Sabem. Eu penso que eles, apesar de tudo, sabem o que é a magia da rádio. E eu acho que há a malta nova muito talentosa e com gosto pela rádio, que isso é uma coisa boa, a paixão pela rádio continua a existir. E eu acho que eles sabem o que é a magia da rádio, mas estão demasiado ainda maquinais. É como quando nos oferecem uma máquina fotográfica nova e nós, tecnicamente, ficamos doidos para tentar descobrir aquilo tudo. E às vezes estamos tão preocupados com a execução técnica, com a abertura, com a luminosidade, com não sei quê, que nos esquecemos de fazer os enquadramentos certos. Serão os jovens a mudar a rádio para aquilo que ela já foi? Vão ter de ser, são sempre os jovens a mudar tudo. Eu fui jovem e ajudei a uma mudança. Eu quando entrei na rádio, você não tem noção disso, Ruben, mas deixe-me dizer que há 47 anos a rádio era muito formal, era muito engravatada. O falar com quem nos está a ouvir, não, era, sabe como é que eram tratados os que estavam do outro lado? Eram ouvintes, rádio ouvintes. Bom dia, senhores ouvintes. Atenção, eu faço parte de uma geração que entra a dizer olá, bom dia, amigos. Olá. Eu lembro-me, isto há 46 anos, eu ter chamado um diretor de programas e o diretor de programas disse, mas você sabe com quem é que está a falar? Você sabe que do outro lado, você é um garoto, pá. Sabe que do outro lado pode haver indivíduos que são lentos de faculdade, tipos, pá, com uma formação académica e tipos intelectualmente brilhantes e você, olá, amigos, quer dizer, que é isso? Eu, na altura, fui um bocado irreverente e disse-lhe, olha, eu acho que uma coisa, a primeira sintonia por parte das pessoas não é obrigatória. E se alguém me escolhe e está ali é porque quer, é uma opção. À partida, se gosta e se está ali, eu considero que para já aquele começa a ser um bocado meu amigo. Portanto, parte deste princípio, há um pressuposto que me leva a crer isso. E ele não concordou comigo, mas eu fiz parte da geração que acaba com o estimado ouvinte, senhor rádio ouvinte, estimado ouvinte, prezado ouvinte, isto era dito com uma formalidade muito grande, para olá amigos, bom dia. E portanto, eu fiz isto como jovem, e são sempre os jovens a dar o passo em frente. Às vezes com a irreverência natural e até metendo a pata na poça, fazendo as neiradas e tal. Mas isso é perfeitamente normal, daí depois é que vêm as coisas boas. E esta rádio para os mais jovens não pode ser vista antes da paixão, antes da magia, como um trampolim para aquilo que é a fama? Pelos novos valores que vão surgindo da própria rádio? Pode, mas isso é um engano? Pode, mas isso é um risco que acontece em todas as áreas. Quer dizer, a maior parte, eu estou convencido, não é só na rádio, mas a maior parte de jovens que partem, por exemplo, para a ficção, que querem ser atores, muitos deles não vão nem pela magia sequer do ato de representar, do que é fazer cinema, ou fazer teatro, ou fazer telenovela, ou seja o que for, fazer ficção. Vão porque querem ser famosos, querem desfrutar daquilo que é a relevância de ser a primeira página de revistas, de jornais, de o seu nome se tornar conhecido. Mas isso é normal. Eu atenção, não condeno isso. Eu acho que isso é perfeitamente legítimo. Aliás, a partir da altura em que a pessoa começa a trabalhar o seu trabalho ganha alguma notoriedade, e essa notoriedade não quer dizer que seja só positiva, pode ser positiva ou negativa, mas tornou-se notório aquilo que ele faz, logicamente começa-se a destacar e o seu nome começa a ser começa a vir à tona. E aí depois acontecem duas coisas: ou há um encantamento cego ele vai só atrás de projetar o seu nome e a sua imagem, ou há um comportamento mais racional e mais equilibrado, não tão cego, e ele faz com que procure o crescimento, mas simultaneamente procure encontrar os seus caminhos, criar a produtividade, criar. Só faz bem a rádio quem ama? Acho que sim, como todas as coisas. Seja o sapateiro, seja o engenheiro, seja o médico, seja o pintor, seja o telefonista, seja quem for. Tem de se amar, tem de se gostar daquilo que se faz. E de cada vez que se parte para fazer essa coisa, tem de haver um misto de prazer, de gozo, de amor, de envolvimento, que só assim é que as coisas resultam. A diferença num bom restaurante ou num mau restaurante, muitas vezes nem são os conhecimentos dos cozinheiros, dos chefes, é o humor com que eles fazem as coisas. O que faz maquinalmente, pode fazer tecnicamente bem, mas falta-lhe alma. O que procura um público de hoje na rádio de amanhã? Não sei. Procura, normalmente o público procura aquilo que nós lhe oferecemos. Quando as pessoas, a palavra zapping e o que ela significa na prática, que é mudar, que é saltar de um lado para o outro, é uma constante procura e é um constante desejo do ouvinte de encontrar alguma coisa que o prenda. As pessoas normalmente sintonizam com dois tipos de intenção. Uma pode ser premeditada porque sabem o que vão encontrar e querem encontrar, seja isso o comentário político, seja isso a informação de trânsito, seja isso o humorista que àquela hora sabe que vai fazer humor e uma coisa gira, ou então a pessoa, quando não está à procura de nada e vai fazendo zapping, está à procura que o surpreendam. Que seja preso por um som, por uma voz, por uma palavra, por um tema, por uma música. As pessoas gostam de ser surpreendidas. Para o António Sala, para onde vai a rádio? Não sei. E para onde gostava que fosse a rádio? Eu gostava que a rádio fosse para o coração das pessoas e fosse cada vez mais apelasse a três coisas: à inteligência das pessoas, à sensibilidade e aos afetos das pessoas e à formação das pessoas também. A rádio deve ser um estímulo, deve ser uma ajuda. Se de cada vez que nós diariamente carregamos num botão e ouvimos rádio, se isso for fonte de conhecimento, de nos surpreender, de aprendermos uma pequenina coisa que seja, a rádio está a ser útil. Se ela for motivo de prazer, a rádio está a ser útil. Se ela for motivo de nos emocionar, a rádio está a ser útil, do seu ponto de vista afetivo. Se a rádio não for nada disso, se a rádio der apenas coisas que nós... isto é giro. E ficarmos nessa, pronto, a rádio está em banho-maria. 2014, é preciso novamente voltar a despertar Portugal? É, mas sabe que o despertar Portugal é uma função de toda a gente. Eu acho que Portugal que está em letargia, Portugal que está a viver uma crise económica, social não é só Portugal, é o mundo inteiro, está a precisar de despertar. Esse despertar não se faz só por vontade política ou por quem governa, tenha a responsabilidade que tenha. É uma responsabilidade coletiva e social, faz-se em tudo. E se cada um na sua missão, na sua função, no seu trabalho, naquilo que executa, se os professores, se os alunos, se os locutores, se os ouvintes, se os fornecedores, se os comerciantes, se os consumidores, se o utente, seja do que for, diariamente tentar ser melhor, fazer melhor e tentar valorizar a sua ação, o país melhora. E melhora consideravelmente. E a vontade, a motivação para ser melhor? Essa motivação tem de ser instalada. Olha, aí a rádio, e não só a rádio, a comunicação social tem uma grande obrigação nisso. Tem uma grande obrigação nisso. Eu às vezes dou por mim a pensar coisas, isto que vou dizer é um disparate total. Nunca disse isto, mas acho isto um disparatado, se calhar depois fico arrependido de ter dito. Mas é assim. Às vezes vou na rádio e ouço assim programas da tarde, uma espécie de rubricas cor-de-rosa. Sim. E em que vejo malta, por exemplo, acusar e dizer o fulano tal, bem, estava pé de gesso, com meia branca e tal. Pronto, todos nós sabemos que é ridículo. Eu percebo que eles estão a criticar e estão a rir-se da meia branca. E eu também me rio, acho. Acho que tem a sua piada rir desse, dessa falta, talvez, de bom gosto, embora isso tudo seja muito discutível. Mas se eu nunca ouvi na rádio, uma coisa tão simples como dizer assim, num país civilizado, quando você abre a janela do seu carro é para entrar vento. Ou para você falar a alguém, ou porque lhe apetece saborear a tarde. Não é para cuspir, não é para escarrar para fora do carro. Quem faz isso é pior que usar meia branca, é ser pior que tuga no mau sentido. Se calhar estamos a dar, isto para quem não o faz e sabe, não é nada. Mas para quem tem esse hábito, e eu vejo esse hábito muitas vezes, estou parado nos sinais e vejo o carro da frente abrir-se a janela e bancar vai deste e tal. E eu digo assim, esta pessoa não sabe, porque se eu pensar, sob o ponto de vista cultural, aquela pessoa simples, sem dados nenhuns, se calhar veio da aldeia onde era normal fazer-se isso, as ruas nem sequer estavam alcatroadas, e ali na rua tinha uma coisa na boca, apetecia-lhe, fazia... A civilidade, e digamos que a nossa evolução cultural também, porque isto é uma forma de cultura, ensinou-nos que não é muito urbano fazer isso. E, portanto, é necessário dizer estas coisas. E quem diz isto diz outras coisas. A rádio deve cumprir essa tarefa. E o país começa a melhorar em certos aspectos. A nossa verdadeira crise é uma crise de valores, em vez do crise económico que lhe queremos dar. É as duas coisas. É uma soma de duas coisas? É o somatório de ambas as coisas. É. Há uma crise económica pelas razões que os especialistas sabem que nós vamos sentindo, e a nível de valores também o é. Também o é porque... Vamos lá ver. Em Paris, no célebre maio de 62... É 62, não é? 68. 68. Revolução 68. Estudantil, por aí. Sim. Sim. Era proibido proibir. E eu pessoalmente gosto da frase, acho que foi a frase que faz muito sentido e é excelente. O princípio da liberdade é esse, no fundo. Mas isto tem uma carga de responsabilidade enormíssima. Eu sou contra as proibições, mas acho que temos de criar uma sociedade e cada pessoa tem de criar em si consciência, tem de se tornar tão adulta que perceba quando é que o sinal de proibido na sua mente em relação seja o que for deve surgir naturalmente. E quando isso acontece, temos um povo evoluído. A nossa diferença de latinos, sul da Europa e tal, em relação, ainda agora fiz férias este ano na Noruega, é a terceira vez que fui na Noruega, e adoro aquele país. Não é por ser um país rico, é um país muito bonito, os fiordes é uma coisa perfeitamente encantadora e tal, mas depois dá-me muito prazer e percebo a civilidade daquelas pessoas, o urbanismo com que elas vivem, mesmo em pequenas aldeias. Aquela história do semáforo estar fechado para os peões, está vermelho, e não há carros a passar e eles param. Só depois é que riem para o nosso lado, olham, um bocadinho diz, está vermelho, mas depois vem que não há carro nenhum, atravessam. Mas não há, nós cá reagimos um bocado ao contrário. Tudo isso o que é ancestral, quer dizer, faltam-nos aqui se calhar umas centenas de anos ou coisa parecida de avanço civilizacional, de cultura que nos diga que há determinadas coisas. Mas eu penso que as novas gerações já vão ser diferentes. Que país real é que estamos a construir? Não sei, sinceramente não sei. É uma das grandes dúvidas dos tempos que vivemos? É. Que futuro? O que é que vai ser? Não sei. Não se pode pensar no dia de amanhã? Apenas no hoje? Pois, mas isso é que é o terrível. Isso é que é o incrível a não... Não sei, mas eu assusto-me um bocado um país onde... Você já esteve no Oriente? Não. Não, não. Não. Eu tive, por exemplo, estive na Ásia, tive... Uma coisa que eu notei, por exemplo, Tailândia, China, todos aqueles países, é... Há uma cultura extraordinária de respeito pela idade, pelos mais velhos. O ancião da família... O avô, a avó, os mais velhos, há um sentido de responsabilidade incrível em relação a eles. Não vejo nem sinto muito isso em relação a nós. Em Portugal despreza-se quem tem mais história? Não sei se despreza, mas olha-se com... Alguns têm, talvez. Já foste, já passaste, já não sei o quê. E eu isso acho que é terrível, é uma pena. Acho que apesar de tudo que o jovem português ainda tem respeito, gosta do avô e da avó. Acha que os velhos são poeiros e tal, não sei o quê. Mas é só em relação à sua zona familiar, porque é um afeto próximo de sangue. Porque em relação ao vizinho do lado, à mesma pessoa das mesmas idades, já não tem respeito nenhum. Eu isso choca-me um bocado. Vejo em muitos sítios e às vezes entro num centro comercial, o elevador abre-se e há jovens, muito jovens, e estão pessoas de idade e eles batem-se à frente, não deixam passar. Seja uma senhora ou seja um senhor de idade. Isso a mim... E quer dizer, não é agora porque entrei na terceira idade, porque tenho 65 anos, não é por isso que eu falo assim. Sempre assim pensei. E temo um país que não respeita... Este país não é para velhos, não é só título de filme nem de livro, é uma coisa que me assusta um bocado. Portugal, mais do que despertar, precisa de um clique na sua sociedade mais nova? Precisa. Precisa, vamos lá ver, eu não sou muito crítico em relação à sociedade mais nova. Os mais jovens precisam de acreditar antes de tudo? Precisam de acreditar, mas eu acho que há muita culpa nossa dos mais velhos em não lhes fazer passar e não... ou seja, os jovens hoje, vamos lá ver, um jovem hoje com 15 anos, comparativamente ao meu tempo de 15 anos, a informação que ele tem de tudo é absolutamente incomparável. Incomparável. Ele aos 15 anos, tecnicamente, domina coisas que nós nem sonhávamos quando eu tinha 15 anos. A procura do mundo, o encontro das coisas, quer dizer, há coisas em que ele avançou anos-luz à nossa frente. Agora, não se pode avançar em tudo. E, portanto, quando se avança muito, se ocupa o nosso disco rígido, que é o caso desses jovens, só com tecnologia e só com essas coisas, descuram-se às vezes outras. E aí eu temo um bocadinho por isso. Acho que a par desse avanço, que é um avanço civilizacional incrível, do progresso, da tecnologia, dos novos mundos, das novas plataformas, deve haver um acompanhar constante também das outras coisas que são imutáveis, que é a vida, que é o amor, que é a solidariedade, que é a ternura, que é o respeito por valores, e isso não tem acontecido muito. Falta aquele lado mais humano. Portugal com 40 anos de democracia, pode se sentir traído? Eu não sei, vamos lá ver. Eu tomo muito por referência países que vivem democracia há centenas de anos. Ora bem, centenas de anos. A gente não pode tomar como exemplo para nós de uma Inglaterra ou mesmo dos Estados Unidos ou de outros países que vivem democracia há muito, muito tempo. Eu acho que nós... Eu não sei o que é que significa 40 anos num país democrático. Isto é como um bocado a comparação do tempo do cão e do gato em relação a um ser humano. Eu sei que um homem com 50 anos, eu sei o que é um gato... que só vive, acho que eu, 18 anos ou 16, quando é que equivale um homem de 50 anos? É quando ele tem 7, 8, ou 9, ou 10? E eu não sei o que é que 40 anos significa, porque eu vivi parte da minha... Até aos 25 anos eu praticamente vivi em ditadura, e depois vivi em democracia. Não sei se estamos num estado adulto ou se não será normal o que estamos a viver em relação a uma democracia que ainda é muito recente, que ainda é muito jovem, que ainda está a dar alguns passos. Como é que analisa os gritos de revolta que desejam voltar ao antigo regime, que aparecem cada vez mais? Acho que são estúpidos. Acho que são uns gritos... Um sinal de desilusão apenas? Alguma revolta? Não sei se será, eu queira que seja só apenas um sinal de desilusão e de revolta, é que não seja uma tentativa de o querer fazer mesmo por vias, enfim, que não serão recomendáveis. Eu sou franco, eu acho que a democracia é de todos os males o menos mau, de todos. É o menos imperfeito, sim. É. Mas aqueles que pensam, os extremos são sempre terríveis nessas coisas. Estejam eles à direita, estejam eles à esquerda. Mas na sua geração há muito esse sentimento a crescer de que naquele tempo é que seria bom. Há falta também de noção da realidade. Há uma grande falta de noção da realidade. Essas pessoas, se calhar, soubessem... Vamos lá ver, há aqueles que têm razão. Porquê? Porque tinham a barriga cheia, tinham o papo cheio e tinham tachos e tinham uma série de coisas. E, portanto, de repente, se calhar viram-se privados de muitas dessas coisas. Isso eu percebo. Aí eu costumo dizer, falem para aí, deixem-se estar. Agora, há aqueles que não têm razão. Porquê? Porque se compararem mesmo assim a sua vida atual em termos não só da liberdade, mas em termos de tudo, da forma como viviam, das condições mesmo que tinham e aquelas que têm hoje, não têm razão para dizer isso. Eu acho que muita gente que hoje fala de alto e que diz, há lâmpadas fundidas, isto no meu tempo, esquecem-se que no tempo deles às vezes havia sítios onde não havia eletricidade e não havia lâmpadas fundidas porque nem sequer ali existia. E quem dizia, eu estou a dizer eletricidade para não falar no saneamento básico, para não falar nas casas onde habitavam, para não falar numa série de situações que são incomparáveis. Mas eu penso que isso, pronto, é a desilusão normal das pessoas, é como nós mesmo com alguém que amamos e que sabemos que está bem, que está certo e que nos faz coisas boas, quando de vez em quando faz uma coisa má, nós esquecemos tudo e aquilo transforma-se logo. Um só apontamento negativo fez com que nós, no nosso discurso, esquecêssemos completamente as coisas benignas que a mesma pessoa nos fez durante tanto tempo. Penso que é um bocado isso. Portugal poderá ser alguma vez uma democracia madura e adulta? Eu desejo que sim, penso que sim. Aliás, eu penso que mesmo nesta altura, com todas as crises e com todas as dúvidas, nós já começamos a ser uma democracia com alguma maturidade relativamente madura, não sei se está adulta ainda, porque isso não ia contradizer a resposta que lhe dei anteriormente. Sim. Mas eu não me parece... Há sinais de esperança? Acho que sim. Porque viver em democracia é isto mesmo. As pessoas que pensam que viver em democracia é assim uma espécie de paz podre dos cemitérios, onde é tudo perfeito, onde não se discute nada, porque a democracia é assim, está errada. A democracia, a essência principal da democracia é exatamente a possibilidade de um poder, de oposição, de alternância, da discussão das coisas, e as coisas sejam elas coisas materiais, sejam valores espirituais, quer dizer, a democracia é isso tudo. É não conformar. Quem quiser viver em estados de situação equilibrada, que vá para ditaduras. Porque aí há equilíbrios. A preço de muita coisa difícil. A preço de muito sangue, a preço de muita tortura, a preço de muito silêncio, de muita castração intelectual, profissional, humana. Na democracia, não. A democracia é exatamente um rio a correr com os seus afluentes e leva... Por vezes tem enchentes, por vezes ultrapassa e extravasa as suas margens, por vezes leva árvores e por vezes leva corpos humanos até. Mas não é por isso que deixa de ser o rio, não é por isso que deixa de ser a água que significa vida, não é por isso que deixa de ser belo, não é por isso que deixa de ser condutor e não é por isso que deixa de ser alimento para os homens. Ser benfiquista é acreditar em Jesus todos os dias? Ah, essa frase é muito gira, pá, desculpe, mas essa é fantástica. E dito a um cristão, desculpe, essa frase é extraordinária. Pois eu sou benfica, eu sou na duplicidade do termo, eu acredito em Jesus todos os dias do ponto de vista espiritual e acredito em Jesus todos os dias enquanto ele for treinador do Benfica. Porque para mim o treinador do Benfica tem sempre duas ou três qualidades. É sempre, seja o qual for, o melhor treinador do mundo, o indivíduo certo no lugar certo e o indivíduo em quem eu confio. Até a altura em que sair e deixar de ser. Até lá, eu sou profundamente... Eu acho que a irracionalidade do futebol é das coisas mais engraçadas que há, porque é mesmo irracionalidade, não é? Começa logo porque é que somos disto e não somos daquilo, não é? Não há influências. Às vezes, não há influência, o pai... É mentira, porque eu conheço casos em que o pai é benfiquista, a mãe é benfiquista, lá em casa todos, e o miúdo é portista ou sportinguista e não liga nenhuma ao resto. Ou nem gosta de futebol sequer. Porquê é que somos deste ou daquele clube? Não há explicação lógica. E, portanto, há uma certa irracionalidade. Eu acho que o futebol nasceu para isso mesmo. Para preencher o nosso lado irracional? Sim, para nos dar espaço para o grito, para a revolta, para a conversa fútil, para extravasar. É a nossa psicoterapia semanal? Eu acho que é, e acredito que é, acredito que é. Para milhões de pessoas em todo o mundo, para milhões de homens. Para milhões de homens que vão para o futebol e às vezes até excedem um bocadinho, excedem-se. Mas ainda bem que se excederam lá no futebol e não foram para casa exceder-se nas mulheres ou nos filhos. O futebol é, tem tudo isso. Isso é o lado menos bonito do futebol, mas depois tem o lado bonito. Como dizia o Arthur Jorge, o futebol é uma coisa que deve ser vista às vezes em câmara lenta, com o som cortado e ouvir música clássica. É um bailado. O que significa o Benfica na história de Portugal? Significa muita coisa, muita coisa. Sabe, eu comecei a viajar e saí de Portugal pela primeira vez, talvez há 40 anos, perto de 40 anos. 40 anos. Não, estou a mentir, eu saí antes de 40 anos, porque eu saí de Portugal e fiz as minhas primeiras viagens ao estrangeiro, ainda antes do 25 de Abril. Poucas, mas fiz. E nessa altura, é extraordinário, Portugal, a dimensão de Portugal no mundo, e lembro da minha primeira viagem aos States. Os Estados Unidos não sabia nada de Portugal. Nada é nada, quer dizer, Lisboa era uma cidade de Espanha. Portugal era assim, como a Catalunha, a província da Ibéria, aqui uma coisa e tal. E de Portugal, se pedíssemos alguma coisa para conhecer, não conhecia nada. Se conhecia o Eusébio, conhecia o Benfica. Portanto, eu cheguei a estar em muitos sítios e lembro-me de uma loja perfeitamente, na Sexta Avenida, onde eu estava a falar com o empregado e o empregado não sabia, perguntava com quem é que falávamos, se era espanhol e tal, e depois eu disse, não, português, ah, sim, é brasileiro e tal, não, português, os brasileiros falam português, com um sotaque diferente, como vocês falam inglês e tal, tivemos assim uma conversa que era meio conversa, mas da minha parte já estava a ser quase discussão. E depois recordo-me dele de dizer que não conhecia nada de Portugal. E eu disse-lhe, não conheço nada, nada, nada, não. Nem conheço o Eusébio. Ele, ah, claro que sim, pois Eusébio, o português, e o Benfica, claro que sim. Depois disse, felizmente, o Sporting logo a seguir ganha uma taça das taças, e também ganha muita dimensão nessa altura, e o Porto, posteriormente, que, com grandes triunfos internacionais. O futebol, repare, ainda hoje, eu acho muito giro estarmos em determinados países onde não se sabe quase nada de nós, e ver publicidade, ver um outdoor com o Cristiano Ronaldo, e as pessoas dizem o português, ou uma coisa com o Mourinho, as pessoas dizem o português. Pena que não aconteça noutras áreas, e tem acontecido, felizmente, com exceções, são coisas pontuais, mas tem acontecido com pintores, com escritores, com personalidades de outras áreas. Mas somos um país sem grande dimensão. Eu às vezes costumo fazer uma brincadeira, até mesmo com os meus amigos, que eles dizem, pá, mas não ganhamos dimensão. E eu disse, os americanos, pá, são terríveis. E eu digo, os americanos são como nós em relação a outros povos. Estás a brincar, nós sabemos tudo, sabes? Então diz-me lá um nome de um artista finlandês. Eles ficam todos muito à rasca. E o nome do primeiro-ministro? Não, e um escritor? Não sabe. Não, não. E islandês, da Islândia, assim. É só que quer dizer uma coisa. A Islândia, apesar de tudo, é mais importante, se nós pensarmos, em relação a Portugal, do que Portugal em relação a um país como os Estados Unidos, que é líder mundial numa série de coisas, quer dizer. Ah, mas faz parte da cultura geral. Mas também faz parte da tua cultura geral. Como é que se... Quer dizer, ele geograficamente não sabe, e tu também não, se calhar. Eles te perguntaram onde fica exatamente o Corno de África ou coisa parecida, tu ficas aí aflito a tentar apontar no mapa e já não estás a ver. Mas claro, essa dificuldade com o Google não existe, mas há muita gente assim, há muitas coisas assim. Por isso o futebol, ao contrário de que muita gente que quer diminuí-lo, o futebol tem sido e é uma arma sempre muito importante e uma coisa importante, na projeção do nome de um país e de um país. Repara uma coisa, há um top mundial de equipas. Portugal está muito bem situado. Nesta altura, não sei se estamos na sétima posição, ou quinto. Fantástico, quer dizer, um país deste em quinto lugar. Pô, extraordinário. E temos equipas que já ganharam N vezes. Liga dos Campeões, uma série de... Quer dizer, e temos o melhor jogador do mundo, e temos um treinador que ainda há pouco tempo também ganhou e era considerado o maior treinador do mundo e tal. Extraordinário. Não são muitas as atividades onde nos podemos acabar disso. O futebol é o nosso melhor ministro dos negócios estrangeiros? Não, é um ministro de imagem, de imagem simpática e tal. E acho que lhe devíamos aliar Eu acho que às vezes não se faz um aproveitamento racional da força que o futebol tem para mostrar outras coisas. Ou seja, eu acho que Portugal deveria utilizar em determinados países campanhas publicitárias muito bem feitas de turismo com a imagem do Ronaldo, com a imagem dos nossos clubes, mas a mostrar as outras coisas, a pegar nas nossas estrelas e a pô-las a comer o bom peixe que há, em filmes bem feitos, promoção bem feita, que torna apelativo e que as pessoas digam, este é o país do fulano, bem, que giro que aquilo é, e que lhes apeteça vir cá. Se isso acontecer, eu acho que aí sim estamos a saber tirar um bom partido desse tal embaixador. Faltam 7 minutos para terminarmos a entrevista de hoje. Já? O tempo passa a correr, é verdade. António Salgo, o que seria um mundo sem música? Não era mundo, não existia. Não existia. Um mundo sem música é sinónimo de guerra. Há um livro, eu não me recordo qual é o livro, mas eu li há muitos anos um livro interessantíssimo em que se dizia que na Segunda Guerra Mundial, a partir da altura em que os alemães começaram a entrar nitidamente, e depois da invasão à Sibéria, e quando eles começam, no fundo, a perder a guerra, que não havia tempo e não se ouvia música na Alemanha. Não havia sequer tempo nem oportunidade para isso. As ruas, quando começam os bombardeamentos das forças aliadas na Alemanha, as condições de vida tornam-se para os alemães péssimas. Passam a vida entre escombros, metidos nos abrigos subterrâneos. Não há tempo, só há comunicações militares e desaparece uma coisa que é a música. Não há rádios a tocar música, não há... quem é que tem paciência entre bombardeamentos para pegar num instrumento e tocar? Portanto, desapareceu, não quer dizer que terá desaparecido literalmente, mas em 90% dos casos a Alemanha ficou despovoada de música e tornou-se um inferno. Porque a música é parte do equilíbrio do ser humano. Nós precisamos tanto de música quanto de ver bem, quanto de poder falar, quanto de nos locomovermos. A música é um bem essencial que nos entra nos ouvidos, mas que nos atinge a alma, que nos dá impulsos, sejam eles de alegria, sejam eles de nostalgia, sejam eles impulsos de agressividade, às vezes, e há música para isso, como há música para nos enternecer e até para massagens relaxantes. De maneira que um mundo sem música, eu nem sequer consigo imaginar. É capaz de ser a lua ou coisa parecida. E quem é o António Sala? Não sei quem é, sou eu, lido com ele todos os dias, faço-lhe a barba de manhã, lavo, dou-lhe comida, por vezes de uma forma um bocado irracional, e tento conviver com os seus sonhos, com os seus projetos, com as suas frustrações, com as suas alegrias. Não sei quem é, mas gostava que um dia isso era o máximo que eu gostava. Era que quando eu fechar os olhos e quando eu deixar de viver este dia-a-dia desta forma no mundo, que as pessoas pudessem dizer que eu fui um bom profissional, um bom pai, um bom marido e um gajo porreiro. E o que é que o António Salgo gostava de dizer de si próprio? Numa palavra? Numa palavra? Sou um tipo defeituoso, mas sou solidário. E poderemos fazer companhia a partir de amanhã. A partir de amanhã, televisivamente, é um regresso que eu vou gostar, fico muito feliz pelo convite que me fizeram, e lá voltarei aos pequenos ecrãs, com a tua cara numa estranha, que eu já estou em estágio nesta altura, é verdade. E amanhã arranco para uma nova fornada de programas que eu espero que sejam giros, porque aquilo é muito divertido, nós divertimos muito a fazer e penso que as pessoas acham graça e que aquilo é bem feito, é um programa bem feito. E muito obrigado por ter escolhido o local de estágio com a Rádio Zero e ter escolhido as conversas de esquina para este local de estágio. Foi um prazer, um grande abraço. Prazer enorme tê-lo consigo aqui nesta hora de Conversa de Esquina. Voltamos na próxima semana. Beijinhos e abraços. Tchau, tchau. Reafirmar mais uma vez. Muito obrigado, António Salgo. Obrigado, até sempre. Eu nunca quis apaixonar-me assim desse jeito.